Cheiro 9, página 61, capítulo 6. Nesse pequeno gesto, vejo o fim da esperança, o início da destruição de tudo o que mais amo no mundo. Não consigo imaginar que forma tomará o meu castigo, que tamanho terá a rede lançada. Mas quando tudo chegar ao fim, provavelmente não restará nada. Assim era de supor que neste momento me sentisse completamente desesperada. Eis o que é estranho. A sensação maior é de alívio, de poder desistir deste jogo. A questão de saber se teria êxito nesta empresa já tem resposta, mesmo que seja um retumbante não. Se grandes males exigem grandes remédios, então agora posso recorrer aos maiores. Só que não aqui, não imediatamente. É fundamental regressar ao Distrito 12, porque a parte principal de qualquer plano incluirá a minha mãe e a minha irmã, o Gail e a família dele. E o Pita, se conseguir convencê-lo a vir connosco. Acrescento o Hamish à lista. Estas são as pessoas que tenho de levar comigo quando fugir para o bosque. Como irei convencê-las? Para onde iremos em pleno inverno? Que teremos de fazer para evitar a captura? São perguntas sem resposta. Mas pelo menos agora sei o que tenho de fazer. Assim, em vez de me arrastar pelo chão e chorar, dou por mim a andar mais direita e a sentir-me mais confiante, como não me sentia há semanas. O meu sorriso, embora um pouco demente, não é forçado. E quando o presidente Snow silencia o público e pergunta que acham de fazermos o casamento aqui mesmo no Capitólio, eu, visto o papel da rapariga quase catatónica de alegria, sem qualquer dificuldade. O César Flickerman pergunta se o presidente já tem alguma data em mente. Ah, antes de marcarmos uma data, é melhor pedirmos autorização à mãe da Katniss, responde o presidente. O público solta uma grande gargalhada e o presidente volta a abraçar-me. Se o país inteiro se empenhar nisso, talvez possamos casar-te antes de fazeres 30 anos. Ou talvez tenha de aprovar uma nova lei, sugiro com uma risadinha. Se for preciso, anui o presidente com um sorriso cúmplice. Ah, como nos divertimos juntos! A festa, realizada na sala de banquetes da mansão do presidente Snow, é inigualável. O teto, de 12 metros de altura, foi transformado no céu da noite e as estrelas são exatamente iguais às do céu do meu distrito. Devem ser iguais, vistas do Capitólio, mas quem sabe? Há sempre tanta luz na cidade que não conseguimos ver as estrelas. A meia altura, entre o chão e o teto, um grupo de músicos parece flutuar sobre fofas nuvens brancas, mas não consigo ver o que as sustém. As mesas de jantar tradicionais foram substituídas por inúmeros sofás e cadeirões almofadados, alguns em torno de lareiras, outros junto a perfumados jardins de flores, ou pequenos tanques cheios de peixes exóticos, para que as pessoas possam comer e beber e fazer o que lhes apetecer no maior dos confortos. Há uma grande zona ladrilhada no centro da sala que serve para tudo, de pista de dança e palco para artistas que se sucedem uns aos outros a mais um lugar para nos misturarmos com convidados vestidos de forma extravagante. No entanto, a verdadeira estrela da noite é a comida. Ao longo das paredes, há mesas cheias de iguarias. Temos à nossa espera tudo o que podemos imaginar, coisas com que nunca sonhámos. Vitelas, leitões e borregos inteiros rodando ainda nos espetos. Travessas enormes de aves recheadas de frutos secos e ervas aromáticas. Criaturas do mar regadas com molhos ou implorando para serem mergulhadas em misturas picantes. Inúmeros queijos, pães, legumes, doces, cascatas de vinho e regatos de bebidas alcoólicas tremeluzindo com chamas. O meu apetite regressou com o meu desejo de repostar. Após semanas, sentindo-me demasiado preocupada para comer, estou esfomeada. Quero provar tudo na sala, anuncio ao Pita. Vejo que ele está a tentar decifrar a minha expressão, a perceber a minha transformação. Como não sabe que o presidente Snow acha que eu falhei, Só pode presumir que eu acho que fui bem-sucedida. Talvez até que me sinta genuinamente feliz com o nosso noivado. Os seus olhos refletem a sua perplexidade, mas apenas por uns instantes, porque estamos a ser filmados. Então é melhor medires bem o que comes, adverte. Está bem, não mais do que um bocado de cada prato, decido. A minha determinação é quase imediatamente abalada na primeira mesa quando vejo um creme de abóbora polvilhado com lascas de frutos secos e minúsculas sementes pretas no meio de 20 outras sopas. Era capaz de comer só isto a noite inteira, exclamo, mas não o faço. Volto a fraquejar perante um caldo verde que só posso descrever como sabendo a primavera. E de novo, quando provo uma espumosa sopa cor-de-rosa salpicada de framboesas. Surgem várias caras, trocam-se nomes, tiram-se fotografias, distribuem-se beijos. Parece que o meu alfinete do mimo gaio deu origem a uma nova moda, porque várias pessoas me procuram para mostrar os seus acessórios. O meu pássaro encontra-se reproduzido em fivelas de cintos, bordado em lapelas de seda e até mesmo tatuado em lugares íntimos. Toda a gente quer usar o emblema da vencedora. Só posso imaginar a irritação do presidente Snow. Mas que pode ele fazer? Os jogos foram um enorme êxito no Capitólio, onde as bagas representaram apenas o desespero de uma rapariga a tentar salvar o namorado. Eu e o Pita não fazemos qualquer esforço para arranjar companhia, mas somos constantemente assediados. Afinal, somos a atração da festa, o que ninguém quer perder. Eu finjo-me encantada, embora não tenha qualquer interesse por estas pessoas do Capitólio. Só servem para me distrair da comida. Cada mesa apresenta novas tentações. E mesmo no meu severo regime de uma prova por prato, depressa começo a ficar cheia. Pego numa pequena ave assada, dou-lhe uma dentada e a minha língua mergulha em sumo de laranja. Delicioso. Mas obrigo Pita a comer o resto, porque quero continuar a provar outras coisas. E a ideia de deitar comida fora, como vejo tantas pessoas a fazer, de forma tão despreocupada, ainda é para mim algo aberrante. Depois de umas 10 mesas, estou empanturrada. E só provámos uma pequena parte dos pratos disponíveis. Precisamente então, cai sobre nós a minha equipa de preparação. Já não se percebe muito bem o que dizem, por causa do álcool que consumiram e do êxtase de estarem presentes num evento tão grandioso. Por que não estás a comer? Pergunta a Otávia. Já estou muito cheia, respondo. Eles riem-se todos, como se isso fosse a coisa mais tola que alguma vez ouviram. Ninguém deixa de comer por causa disso, exclamou Flávio. Conduzem-nos a uma mesa com pequenos copos com pé cheios de um líquido transparente. Bebam isto. O Pita pega num copo para beber um golo e eles entram em histeria. Aqui não, grita a Otávia. Têm de beber ali, adverte a Vénia, apontando para as portas que conduzem às casas de banho. Senão sujam o chão todo. O Pita olha novamente para o copo e então percebe. Quer dizer que isto me faz vomitar? A minha equipa de preparação ri-se histericamente. Claro, para poderes continuar a comer, explica a Otávia. Eu já lá fui 2 vezes. Toda a gente faz isso. Senão, como podias divertir-te na festa? Fico atónita, olhando para os pequenos e lindos copos e o que eles significam. O Pita volta a pôr o seu na mesa com tanta precisão que dir-se-ia podia explodir. Anda cá, Tenice, vamos dançar. A música parece descer das nuvens quando ele me conduz para a pista de dança, para longe da mesa e da minha equipa. No nosso distrito, conhecemos apenas algumas danças, normalmente acompanhadas de música de violino e flauta, exigindo muito espaço. Mas a Efi ensinou-nos algumas que são muito populares no Capitólio. A música é lenta e etérea. O Pita pega-me nos braços e deslocamo-nos num círculo quase sem passos. Podíamos fazer esta dança a dormir. Ficamos calados durante algum tempo. Depois o Pita fala com uma voz tensa. Deixa-me-nos ir, achando que conseguimos lidar com tudo, achando que talvez eles não sejam tão maus. E depois ele interrompe-se. Só consigo pensar nos corpos escancelados das crianças na nossa mesa da cozinha, enquanto a minha mãe lhes prescreve o que os pais não lhes podem dar: mais comida. Agora que somos ricos, ela oferece-lhes alguma para levarem para casa. Nos velhos tempos, porém, muitas vezes não havia nada para dar, e de qualquer maneira a criança já não podia ser salva. E aqui, no Capitólio, vomitam pelo prazer de encher continuamente a barriga. Não por causa de alguma doença do corpo ou da mente. Não por causa de comida estragada. É o que toda a gente faz numa festa. É o esperado. Faz parte da diversão. Um dia, quando passei pela casa da Hazel para lhe entregar a caça, o vi que estava doente com uma tosse muito feia. Como pertence à família do Gale, o miúdo come melhor do que 90% das pessoas do Distrito 12. No entanto, esteve uns 15 minutos a contar-me que tinham aberto uma lata de xarope de milho do dia da encomenda e que cada um tirara uma colher para pôr no pão e que talvez pudessem ter mais no final da semana. Que a Hazel tinha dito que ele podia ter um bocado numa chávena de chá para aliviar a tosse, mas que ele não se sentiria bem se os outros também não tivessem. Se é assim na casa do Gale, como será nas outras? Pita, eles trazem-nos para aqui para lutarmos até à morte, para se divertirem. Lembro-lhe. No fundo, isto não é nada em comparação. Eu sei isso. Só que às vezes já não aguento mais. Ao ponto de não sei o que serei capaz de fazer. Ele faz uma pausa, depois murmura. Talvez nos tenhamos enganado, Katniss. Acerca de quê? Pergunto. Acerca de tentar acalmar as coisas nos distritos, respondeu. Volto rapidamente a cabeça de um lado para o outro, mas ninguém parece ter ouvido. A equipa de filmagem perdeu-se na mesa dos mariscos e os casais, a dançar à nossa volta, estão demasiado bêbados ou envolvidos para reparar. Desculpa, diz o Pita, e bem pode arrepender-se. Não estamos propriamente no sítio indicado para exprimir este tipo de opiniões. Falamos em casa, aconselho. Nesse preciso instante, aparece a Portia com um homem corpulento que me parece vagamente familiar. Ela apresenta-o como Plutarch Heavensby, o novo chefe dos produtores dos jogos. Ele pergunta ao Pita se pode roubar-me para uma dança. O Peter recupera a cara que exibe para as câmaras e entrega-me amavelmente, advertindo para que não se afeiçoe muito a mim. Não quero dançar com o Plutarch Heavensby. Não quero sentir-lhe as mãos, uma segurando a minha, outra à minha cintura. Não estou habituada a ser tocada, exceto pelo Pita ou pela minha família. Além disso, na escala das criaturas que desejo em contacto com a minha pele, os produtores dos jogos situam-se abaixo das larvas. No entanto, ele parece perceber isso e segura-me quase à distância dos braços enquanto damos a volta à pista. Conversamos sobre a festa, sobre os espetáculos, sobre a comida. Depois, em tom de gracejo, diz-me que tem evitado o ponche desde os treinos. Não percebo logo. Mas depois lembro-me de que ele é o homem que tropeçou e caiu na poncheira quando atirei uma flecha aos produtores dos jogos durante a sessão de treinos. Bem, não exatamente aos produtores. Fiz pontaria para a maçã, na boca do leitão assado. De qualquer modo, preguei-lhes um susto. Ah, o senhor é o que... Ri-me, recordando-me dele a cair na poncheira. Sim, e certamente gostará de saber que nunca recuperei desse episódio, comentou Plutarch. Quero frisar que os 22 tributos mortos na arena também nunca recuperarão dos jogos que ele ajudou a produzir. Mas digo apenas, ótimo. Então é chefe dos produtores dos jogos este ano? Isso deve ser uma grande honra. Cá entre nós, não houve muitos candidatos ao cargo. Confidencia-me. A responsabilidade pelos bons resultados dos jogos é enorme. Pois... O último responsável já está morto, penso. Ele deve saber acerca do Seneca Crane, mas não parece nada preocupado. Já estão a planear os jogos do quarteirão? Pergunto. Sim. Bem, há anos que estão a ser preparados, claro. As arenas não se constroem num dia. Mas o teor, digamos, dos jogos está a ser decidido agora. Acredita ou não, tenho uma reunião de estratégia esta noite. O Plutarco dá um passo atrás e tira um relógio de ouro do bolso do colete. Abre a tampa, vê as horas e franze o sobrolho. Terei de sair em breve. Volto ao relógio para eu poder ver o mostrador. Começa à meia-noite. Isso parece-me tarde para... Começo, mas depois algo me distrai. O Plutarco passa o polegar pelo mostrador de cristal do relógio e durante apenas um instante aparece uma imagem brilhando como se estivéssemos à luz de uma vela. É outro mimogaio, exatamente como o do alfinete no meu vestido, só que este desaparece. Ele fecha bruscamente o relógio. É muito bonito, comento. Oh, é mais que bonito. É exclusivo, afirma ele. Se alguém perguntar por mim, diga que fui para casa dormir. As reuniões deviam ser secretas, mas achei que podia contar-lhe. Claro, o seu segredo ficará bem guardado, asseguro. Quando apertamos as mãos, ele faz uma pequena vénia, gesto comum aqui no Capitólio. Bem, voltamos a ver-nos no verão, nos jogos, Katniss. Felicidades para o vosso noivado. Boa sorte para a sua mãe. Vou precisar, respondo. Plutarco desaparece e eu vagueio por entre a multidão à procura do Pita. Pessoas estranhas vêm dar-me os parabéns. Pelo meu noivado, pela minha vitória nos jogos, pela minha escolha de batom. Agradeço-lhes, mas na realidade estou a pensar no Plutarco, no seu bonito e exclusivo relógio. Houve algo de estranho na maneira como o mostrou, num gesto quase clandestino. Mas porquê? Talvez achasse que outra pessoa pudesse roubar-lhe a ideia e colocar um mimogaio no mostrador de um relógio? Sim, provavelmente pagou uma fortuna por aquilo e agora não pode mostrá-lo a ninguém, porque teme que alguém fará uma cópia barata. Só mesmo no Capitólio. Encontro Pita a admirar uma mesa de bolos, com decorações elaboradas. Os cozinheiros vieram da cozinha especialmente para falar com ele sobre coberturas de açúcar para bolos e agora atropelam-se para responder às suas perguntas. A pedido do Pita, reúnem um sortido de pequenos bolos para ele levar para o Distrito 12, onde poderá examinar o trabalho deles com mais calma. A F disse que temos de estar no comboio à uma. Que horas serão? Perguntou Pita, olhando em volta. Quase meia-noite, respondo. Tiro uma flor de chocolate de um bolo com os dedos e mordisco-a, esquecendo-me dos bons modos. Está na hora de dizer obrigado e adeus, grita a Effie ao meu lado. É um daqueles momentos em que me sinto grata pela sua pontualidade compulsiva. Vamos buscar o Sina e a Pórtia e despedimo-nos das pessoas importantes, sempre na companhia da F. Depois, ela conduz-nos à porta. Não devíamos agradecer ao Presidente Snow? Pergunta ao Pita. É a sua casa? Ah, ele não gosta muito de festas. Está demasiado ocupado, responde a F. Já tratei dos bilhetes e dos presentes da praxe que lhe serão enviados amanhã. Ah, lá está ele. A F acena a dois assistentes do Capitólio que transportam um Haymitch embriagado pelos ombros. Atravessamos as ruas do Capitólio num carro com vidros esfumados. Atrás de nós, outro carro traz as equipas de preparação. As aglomerações de pessoas a festejar na rua são tão compactas que avançamos devagar. Mas a EF tem tudo bem estudado, como uma ciência. E há uma hora em ponto, estamos de volta ao comboio e a sair da estação. Largamos o Haymitch no seu quarto. O Sina manda vir chá e sentamos todos à mesa enquanto a EF folheia a sua agenda e lembra-nos de que o passeio ainda não terminou. Ainda temos o Festival das Colheitas no Distrito 12. Portanto, sugiro que bebamos o nosso chá e vamos direitos para a dose. Ninguém protesta. Quando abro os olhos, já é de tarde. Tenho a cabeça deitada no braço do Pita. Não me lembro de ele ter entrado ontem à noite. Volto-me com cuidado para não o incomodar, mas ele já está acordado. Nenhum pesadelo, declaro ao Pita. O quê? Pergunto. Não tiveste pesadelos ontem à noite? Ele tem razão. Pela primeira vez há séculos dormi durante uma noite inteira. Mas tive um sonho, digo, recordando-me. Estava a seguir o mesmo gaio pelo bosque. Durante muito tempo. Era a Ru, na verdade. Quero dizer, quando cantava, tinha a voz dela. E para onde te levou? Perguntei ele, afastando-me o cabelo da testa. Não sei, nunca chegámos, respondo. Mas sentia-me feliz. Bem, dormiste como uma pessoa feliz. Pita, porque é que eu nunca sei quando estás a ter um pesadelo? Pergunto. Não sei. Acho que não grito, nem me agito muito. Acordo simplesmente paralisado de terror. Respondeu. Devias acordar-me, sugiro. Recordando-me de como posso interromper-lhe o sono duas ou três vezes numa noite má. Do tempo que ele leva para me acalmar. Não é preciso. Os meus pesadelos normalmente são sobre perder-te, revela o Pita. Fico bem quando percebo que estás aqui. Oh, não. Ele faz comentários destes de uma maneira tão espontânea que é como levar um murro na barriga. Só está a responder à minha pergunta de forma sincera. Não está a obrigar-me a responder da mesma maneira, a fazer uma declaração de amor. Mas mesmo assim sinto-me péssima, como se estivesse a usá-lo de algum modo terrível. Estarei? Não sei. Só sei que pela primeira vez tenho a sensação de estar a fazer algo imoral na cama com ele. O que é irónico, visto que agora estamos oficialmente noivos. Será pior quando estivermos em casa e eu voltar a dormir sozinho, conclui ele. É verdade. Estamos quase em casa. O programa para o Distrito 12 inclui um jantar em casa do governador Undersea hoje à noite e um comício triunfal na praça durante o Festival das Colheitas amanhã. Celebramos sempre o Festival das Colheitas no último dia do Passeio da Vitória. Mas normalmente isso significa uma refeição em casa ou com alguns amigos, se houver dinheiro para tanto. Este ano será um acontecimento público, pago pelo Capitólio. Portanto, toda a gente no distrito terá a barriga cheia. A maior parte dos preparativos terá lugar na casa do governador, já que terão de voltar a cobrir-nos de peles para as cerimónias no exterior. Não nos demoramos muito na estação de comboios, apenas o tempo suficiente para sorrir e acenar antes de sermos amontoados no nosso carro. Nem sequer poderemos ver as nossas famílias antes do jantar desta noite. Fico contente por ser na casa do governador e não na casa da justiça, onde foi realizada a cerimónia para o meu pai e para onde me levaram, depois da ceifa, para aquelas despedidas desoladoras à minha família. A Casa da Justiça está carregada de tristeza. Mas gosto da casa do governador Undersea, sobretudo agora que a Mads, a filha dele e eu, somos amigas. Sempre fomos, de certo modo. Tornou-se oficial quando ela veio despedir-se de mim, antes de eu partir para os jogos. Quando me deu o alfinete do mimogaio para dar sorte. Depois de eu voltar para casa, começámos a passar mais tempo juntas. Vim saber que a Mads também tem muitas horas vagas para preencher. A princípio era um pouco constrangedor, porque não sabíamos o que fazer. As outras raparigas da nossa idade já as ouvi falar de rapazes ou de outras raparigas ou de roupas. Eu e a Mads não gostamos de mexericos e as roupas aborrecem-me terrivelmente. No entanto, após algumas falsas partidas, percebi que ela estava ansiosa por conhecer o bosque. Por isso levei-a comigo algumas vezes e ensinei-lhe tiro com arco. Ela está a tentar ensinar-me a tocar piano, mas eu gosto, sobretudo, é de a ver tocar. Às vezes comemos em casa uma da outra. A Mads gosta mais da minha. Os pais dela parecem simpáticos, mas não devem passar muito tempo com a filha. O pai tem o Distrito 12 para governar e a mãe sofre de dores de cabeça terríveis que a obrigam a ficar na cama dias seguidos. Talvez devessem levá-la ao Capitólio, sugeri, durante uma das crises. Nesse dia não estávamos a tocar piano, porque mesmo a 2 andares de distância o barulho era insuportável para a mãe dela. Aposto que eles conseguem curá-la. Sim, mas ninguém vai ao Capitólio, a não ser que seja convidado, explica Amades, desolada. Até mesmo os privilégios do governador têm limites. Quando chegamos à casa do governador, só tenho tempo de dar um abraço rápido a Amades antes de a Efi me despachar para o 3º andar para ir preparar-me. Depois de arranjada e metida num vestido comprido prateado, fico ainda com 1 hora até ao jantar. Aproveito para ir procurar Amades. O quarto dela fica no 2º andar, juntamente com vários quartos de hóspedes e o escritório do pai. Espreito para dentro do escritório para cumprimentar o governador, mas não vejo lá ninguém. A televisão está ligada. Detenho-me para ver imagens de mim e do Pita na festa do Capitólio ontem à noite. Dançando, comendo, beijando. Isto está a ser transmitido para todas as casas de Panem neste preciso momento. O público deve estar farto dos amantes condenados do Distrito 12. Eu sei que estou. Vou a sair da sala quando um ruído, uma espécie de bip, me chama a atenção. Volto-me e vejo o ecrã da televisão a escurecer. Depois as palavras "atualização sobre o Distrito 8" começam a piscar. Instintivamente percebo que aquilo não se destina aos meus olhos, mas apenas aos do governador. Devia ir-me embora, rapidamente. Em vez disso, dou por mim a aproximar-me da televisão. Uma apresentadora que nunca vi aparece no ecrã. Tem o cabelo grisalho e uma voz rouca e autoritária. Avisa que a situação está a piorar e que foi emitido um alerta de nível 3. Estão a ser enviadas forças adicionais para o Distrito 8 e toda a produção de têxteis foi interrompida. Depois passam da mulher para a praça principal no Distrito 8. Reconheço-a porque estive lá há apenas 1 semana. As bandeiras com o meu rosto continuam penduradas nos telhados. Por baixo há uma enorme multidão. A praça está apinhada de pessoas a gritar, com os rostos tapados, com panos e máscaras caseiras, arremessando tijolos. Há edifícios a arder. Soldados da paz abrem fogo sobre a multidão, matando indiscriminadamente. Nunca vi nada parecido. Mas só posso estar a testemunhar uma coisa. É o que o presidente Snow chama um mutim.